A paz do Senhor, irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Muita alegria mesmo. E a gloriosa, graciosa paz do Senhor seja sobre todos e todas, em nome e para a glória do Senhor. Nós vamos dar continuidade a nossa devocional, hoje trabalhando com o capítulo 7, capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, e chegando à metade da carta e iniciando a segunda metade. Antes disso, passamos à leitura da devocional que nos foi enviada pela equipe de abertura. Hoje eles nos enviaram um texto do pastor Antônio Júnior, que diz assim: Deus não está à procura de homens e mulheres fortes. Pelo contrário, ele está em busca de pessoas que dependam da sua força. A verdadeira força de uma pessoa vem de Deus. Por isso, devemos viver na dependência do Senhor e não em nossa própria força. Quem confia na sua capacidade acaba frustrado, mas quem confia no Senhor recebe força para enfrentar qualquer desafio. Se você está cansado, saiba que Deus renova as forças dos humildes, ou seja, daqueles que reconhecem que precisam dele todos os dias. Na Bíblia está escrito: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículo 28 a 31. Eles nos desejaram um dia abençoado e nós desejamos a vocês também, a todos e todas, uma noite abençoada e um dia abençoado amanhã. Louvado seja e bendito para sempre o nome do Senhor. Façamos a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Diz assim, a partir do versículo 1: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos e irmãs, a vontade de Deus sempre foi estabelecer uma relação sincera de amor e adoração entre sua maior criação, o ser humano, e seu Criador. Para que essa comunhão ocorra, é necessário que o homem se separe de toda imundícia contaminadora. Quanto mais progredimos no processo de santificação, mais próximos de Deus desejamos estar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 3. Agora voltando a Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, irmãos. O consolo de Deus em meio às aflições. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça. A nenhuma pessoa prejudicamos. De ninguém jamais nos aproveitamos. Não digo isso para que de alguma forma eu possa vos condenar, pois já afirmei que estais em nosso coração para juntos vivermos ou morrermos. A minha confiança em vós é grande e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Aqui, irmãos, irmãs, Paulo havia sido acusado por falsos cristãos de ser injusto, destrutivo, ranzinza e fraudulento, erros que eles próprios praticavam. A demorada digressão que começou no capítulo 2, no versículo 14, termina aqui, com uma exclamação de satisfação. As notícias que Paulo havia aguardado com tanta ansiedade da igreja de Corinto se revelaram boas e tranquilizadoras, proporcionando grande alegria à alma do apóstolo. Glória a Deus, porque depois da primeira carta e a segunda, agora Paulo se sente mais apaziguado. No versículo 5, falando do nosso Senhor que consola o abatido, diz assim o verso 5: pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Externamente, lutas; internamente, temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Paulo retoma a narrativa que iniciara no capítulo 2, no versículo 12 e 13, quando compartilhava como sua esperança de se encontrar com Tito em Troade. E diz, né, falando acerca dessa tentativa de encontrar com Tito, que fora frustrada. E como ansioso por obter notícias e mais depressa voltar aos Coríntios, rumou para a Macedônia. Agora, contudo, explica que ao chegar na Macedônia encontrou-se com seu amado amigo Tito, o qual lhe trouxe boas notícias da igreja em Corinto, acrescentando que ele próprio havia sido muito bem recebido pela igreja, o que muito alegrou o coração de Paulo. Mais uma vez eu digo: louvado seja o Senhor, porque chegou o consolo para o apóstolo Paulo, da parte de Deus. Versículo 7: e não somente com a vinda dele, falando de Tito, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio, me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento, porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Versículo 10: A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Irmãos, a nota aqui da PKJA não é precisa do ponto de vista etimológico. Então eu vou fazer uma ressalva. A nota diz assim: a palavra original grega metanoia significa arrependimento. Abra um parêntese, querido. Não, a palavra metanoia, do ponto de vista etimológico, não significa arrependimento. Arrependimento é fruto da metanoia. É fruto da mudança de mente. Pegue as duas partes da palavra, meta e noia. Noia é fácil você lembrar, mente, pensamento, né? Cabeça, razão e meta. Nesse caso, mudança, transformação. Para além do que estava. Então, a palavra original grega é para além do que estava antes. Houve uma mudança, uma transformação na mente de vocês, na vida de vocês. E sendo uma palavra grega, essa metanoia ganha mais força. Houve uma mudança na razão de ser, na razão de viver de vocês. E essa metanoia significa arrependimento, no sentido da consequência. Ela passa a significar arrependimento por causa dessa transformação total na razão de ser, na razão de pensar, na razão de sentir, na razão de agir. Então, fazendo uma breve correção, eu fecho o parêntese. Aqui, não é arrependimento direto, não. Arrependimento é a consequência da metanoia. Nós, inclusive, temos um canal no YouTube que fala, que tem como título, perdão, Metanoia, com o meu nome, o nome da pastora. Você pode ouvir ali algumas mensagens que já foram postadas. E significa exatamente isso. Para além do que estava, uma mudança total de mente, de razão, a razão de ser, de sentir, de agir, isso gera arrependimento. Tá bem? Então a palavra original grega significa isso. E conduz aquele que passou pela metanoia, tem como consequência aquele que passou pela metanoia o arrependimento, a mudança de vida. Tá bom? Então a palavra significa isso e gera o arrependimento, mas no sentido de uma convicção prática em relação à mudança de atitude ou caminho. Isso, irmãos e irmãs, é uma decisão necessária para a conversão. Não há conversão sem arrependimento. Uma decisão necessária para a conversão e salvação de qualquer pessoa, como mostra Lucas 13, 3 a 5. A tristeza, conforme o Senhor, referido aqui, refere-se ao sincero e profundo sentimento, a conclusão de se ter pecado contra a vontade explícita de Deus e, por isso, estar condenado à separação eterna de Deus, separado eternamente de Deus, que é a vida, logo, o cidadão, a pessoa, está condenado à morte. Muito bem. Fechado o parêntese e completado o raciocínio, volto ao apóstolo. Seguida de arrependimento, a confissão e a mudança possibilita a salvação. Seguida de arrependimento. Primeiro arrependimento. Primeiro a metanoia, como consequência o arrependimento e a confissão de Jesus como Senhor e a mudança possibilitam a salvação. Mateus 11, 28. Por outro lado, a tristeza do mundo é um tipo de depressão e frustração egoísta, motivada pelas consequências dolorosas das atitudes pecaminosas praticadas, e não por um arrependimento sincero, teocêntrico, centrado em Deus. Tá bem? Louvado seja Deus. Sigamos a partir do versículo 11 até o 16, é um capítulo curto também. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida em todos os aspectos, provastes estar inocentes nessa questão. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado, mas para que, diante de Deus, vos fosse possível perceber a si mesmos como sois dedicados fraternalmente a nós. Paulo está dizendo: olha, eu escrevi para que vocês fizessem uma autoavaliação, um autoexame. E que bom que vocês fizeram isso, porque veja o resultado disso na vida de vocês. É muito mais amplo do que tratar uma causa de uma pessoa que tinha pecado ou uma pessoa que tinha sofrido as consequências do pecado. Não, era para tratar a igreja como um todo. E o apóstolo então diz: no primeiro momento se entristeceu, mas depois não, porque sabia o efeito que essa palavra ia gerar. Versículo 13. Por todas essas manifestações de afeto, somos revigorados, além do ânimo que recebemos. Alegramo-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma, semelhantemente, foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos vós, todos vocês. Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não fui decepcionado por vós. Mas contudo que vos afirmamos era verdade. Assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro. E o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Louvado seja Deus, irmãos, por esse capítulo, por essa porção da palavra do Senhor. Tomando aqui meu chazinho. E eu quero desejar que o Senhor console a cada irmão em meio às aflições. É Ele quem consola os abatidos. E que Ele venha, através da mudança do seu modo de enxergar a vida, a mudança da sua mente, a mudança da sua atitude, a mudança do seu sentimento. Isso tudo gere um verdadeiro arrependimento. E junto com esse verdadeiro arrependimento, a salvação. E tendo sido salvos, poderemos então experimentar essa alegria que o apóstolo sentiu com a igreja de Coríntios. Um dos poucos capítulos nas duas epístolas onde Paulo expressa a alegria, e eu quero me juntar a ele agora, dizendo da minha alegria por todos os irmãos e irmãs que estão permitindo que o Senhor os console, que o Senhor console em meio às aflições. E mais do que isso, transforme as nossas vidas, de tal maneira que nós experimentemos a graça da salvação, a bênção da salvação, a alegria da salvação. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos console, nos fortaleça, nos transforme, nos salve, nos santifique, e isso tudo colabore para a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus os abençoe e, permitindo o Senhor, nós vamos compartilhar a partir da próxima ministração, a segunda metade da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Quero só explicar aos irmãos que alguns dias não tenho podido ministrar por estar preenchendo uma série de formulários. Para resumir a história, são formulários detalhados para alguns encaminhamentos em nossa vida, tá bem? Que Deus os abençoe, fortaleça, e se alguém se preocupou nesses dias de ausência, fique tranquilo, estamos fazendo encaminhamentos que podem gerar bênção para as nossas vidas. O que eu mais desejo, como a devocional de abertura, é que vocês, todos vocês, sejam consolados e pelo Senhor e verdadeiramente convertidos através de um arrependimento, através da genuína salvação, e sabendo que a tristeza do mundo gera morte, mas aquilo que é fruto da metanoia, isso gera um novo ser repleto da vida abundante de Deus. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia, glória a Deus.